09 e pushback acionamento. Pesado, chama análise. Aprovado e chama análise. Corona tá 3285, pushback também, posição 3. Gente, mantenha a posição, temos uma aeronave, temos de push na posição 09 e para ataque. Para o táxi 1096, 968, PAB, 3 horas e meia, 12 minutos, 1,6, alterna TD. Autorizado o táxi, dia, parte 1, após Índia, com esperança 10. Torre 1 no 895, KNH 1099. Índia 2900. Contra 18-15, coordenando com a equipe de solo, após passar em Boeing 737 da companhia Goa, causa autorizado por chama táxi. Posso passar de aeronave, causa autorizado, 3-2-1-5. Sobre o aeródromo no momento? Falei, tio, no momento, se tiver, muito fina. Em site, o Rio 5974, bateu e travou. Livre todos os bichos da molhada, o 080 graus 89. 080 com 08. Eso 4298. A 298 continua a aproximação e reposta avistando. Ela na sua frente avistou cerca de mil pés. Ok. Chuva leve no campo? No meu visual aqui não está aparência de chuva não, só se é muito fininha mesmo, aqui aparentemente chuva só na vizinhança, no setor norte. Torre Gol no 09, quanto era pronto? Gol no 096, mantém a posição, pode ver. Mantém a posição. O Rio 5974, seu solo 07, táxi à direita, chama 21 no 1 no solo. 1-2-1-1, na reposta aqui de mil pés até a cabeceira sem chuva, tá? A metade da pista pra frente, sim. Sem chuva até a cabeceira, é isso? Sem chuva até a cabeceira, de mil pés até a cabeceira. Na metade da pista, chuva. Ah, ok, tô ciente. O azul copiou? Copiei sim, graças. Então tá autorizado o pouso. Pista no zero, as condições formadas, o vento 060 graus 8 nós, pista molhada. Afirmativo, 4-3-1-2-2-2-2-2. Via Alfa, após quilo patch 3, atenção ao sinalizador. Alfa, quilo patch 3, atenção ao sinalizador. pode alinhar para o azul, senhor? Autorizado, alinhar e manter o gol no 096. Alinhar e manter no 096. Taxa direita, Índia, ponto espera 10, torre 11895, QNH 10119. Taxa Índia, ponto espera 3295, com 10019. Fala, Zô 4298, tá liberando? Zô 4298, Libre Taxi Alfa, reportar antes da Juliette. E a Alfa reportará antes da Juliette. Meu pet. Tomar avistando, chinelo 6303. Voo no 096, livre decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 129. Iniciando, voo no 096. Oi, Salvador, boa noite. Está 3895, só te espera 10. 3815, mantenha a ponte espera. Mantenha a ponte espera. No 096, decola 12, chama o controle no 19.35. 19.35, até mais. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós, pista molhada e chuva leve a moderada na vertical. 3815 autorizado, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, Xené 6303, solo aos 14, táxi à direita, chamo 211 no solo. Vai chamando 211, liberando a direita, o Xené 6303, boa noite. Solo, boa noite, Xené 6303, não se escuta. Xené 6303, autorizado o táxi Alfa, reporta antes da Juliette. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, o 4298, confirma se é operador de finger? Sim, operador. Só um minuto. Xené 3103, autorizando ingresso para Patiúna, posição 04. Ingresso, Patiúna para a posição 04, 3815, decola 16, chama o controle 120, quais são? 119, decola 35. 119, 35, tá? 3815. Voador, boa noite, Oceano 6313. Cliente da Brava, autorização Guarulhos 380. Oceano 6313, Guarulhos, autorizado. Via Pesoluno 0, nível 360, saída da El, transição ótima, curva direita, após decolagem, transponder 5017. Autorizado 360 para Guarulhos, decola do perfil da Dael, ótima, com curva direita, Pesolu 10 na ferrovia, sendo transponder 5017, Oceano 6313, no portão 4. Reporta push. Reporta de para o push, 6313. Torre, Oceano 6224, boa noite. Oceano 6224, boa noite. Informe visual com campo, vento 100 graus, 100 nós. Quem está visual já com aeródromo 6224? Gente, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 100 nós, atenta a pista molhada. Gente, 6224. Lemia 224, solo 67, libera a direita, solo 121.9. 219-6224. Corrijo, 1211. 211, positivo. Solo, boa noite, Xenema 6224. Xenema 224, boa noite, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, positivo. Já disse. Boa noite, gol 1-2-4-6, MLS. 1-2-4-6, informe-se, está visual com o campo? Sim. Visual. 1-2-4-6, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 7 nós, atento à pista molhada. Livre pouso, 1-2-4-6. Azul 4980. Azul 4980, cópia. Afirmativo. Autorizado Recife, nível 350, VPZ número 7, saída Puca, transição Caju, curva esquerda após decolagem, transponda 5023, Azul 4980. 350 para Recife, até o uniforme de Luna 7, Puca. Caracaju com curva esquerda após 5023 a transporte. Pergunta, pois. 46, solo aos 42, libera direito, solo no 211. 211, obrigado. Solo 705, informe quando visual com campo. Ok, 705 vai reportar. Tá chovendo no campo lá? Afirmo, chuva leve. Ok, 05. Bono 705, avistou a 1.400 pés. Bono 705, pouso autorizado, pista 1-0, vento 090 graus, 1-2 nós, atento à pista molhada. Ok, ciente, autorizado pouso, gol 1705. Solo 705, solo 46, libera direita, solo 121, decimal 1. 211, vai livrar aqui, 705. Solo com 705, livrão. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, posição 6705. Torre Salvador, azul 2782, agora 7 milhas. Azul 2782, boa noite, continue a aproximação, informe visual com campo. Vai reportar com a visual com o campo, 2782. Visual Azul 2782. Azul 2782, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 13 nós, atento à pista molhada. Sente, 13 nós, atento à pista molhada, Azul 2782. Azul 4235, continua a aproximação, aguardando pista livre. Fala Azul 4980, posicionamento no box 1. Número 2 no setor, aguarda, 4980. Dois sete oito dois, solo 51, libera a direita, solo 2-1-1. Vai liberar a direita, azul 2782, com o solo. Confirma solo para azul 2782, 2-1? 1-1-2-1-1. 1, obrigado, querida. Quilo, pátio 3, fica atento à sinalização no pátio. Ok, livre táxi, pátio 3, estará atento à sinalização, 2782. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 11 nós, atento à pista molhada. Leve pouso, azul 423. Boa noite. Doutor, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, boa noite, autorizado Alfa, Juliette, portão 09. Alfa e Juliette para posição 9, Azul 4235. Salvador 03305, autorização Recife. Então, 3305, autorizado Recife, nível 330, com alto forma plano, saia da boca, transição Caju, curva esquerda, transponder 5030. 350, autorizado? 330, deseja coordenar o 35. Pode ser até o 270, Brutan 33. Não, tá uma hora. Pode ser o 330. Sim. Autorizado 330, decolo da 10, Fulcra, Caju. 5030 no transfondo, primeira aerovia, Pedro 17, da 3305. Volta, puxa, na 3305, azul 4980, autorizado, puxa, por táxi. Puxa, passaram por táxi, 980. Salvador, boa noite, 2-8-2. Boa noite, 2-8-8, boa noite, visual com campo? Salvador. Afirmativo.